2000. Mano Simoninha, Camorra. Me rolei pra 200, anda 20, anda 2, vai 2000, blá blá blá, lero lero. Caô, falou, não saiu da estaca zero, é sério. Tudo que eu quero não tenho, tudo que eu tenho eu não quero. Proceder pela metade, pelo meio, deixa que eu intero. Amassar e você quer, eu não tenho. Tô na mesma correria, no mesmo empenho. Cachaça eu não bebo, não sou dono de boteco. Católico, apostólico, antibomba, antiteco. Ah, se sentir algo de errado no caminho, se Deus é uma luz, pode crer, eu não estou sozinho. Fazer o bem é fácil, mal mais fácil ainda. Não deu o troco na volta, se piada na ida. Vida custa pouco, mundo louco, se pá vale nada. O cara mata, cospe, pisa em cima, sai dando risada. Aí fica ruim, não sai legal na foto. Que adianta roubar de pobre carro, sossego, moto, me dá aqui que eu toco. O samba bom é do passado, do tempo que tinha Ray-Ban, mente sã, rua sem asfalto. Do morro vejo tudo, mas não sei de nada. Nada em água salgada, só piranha ensinada. Do tipo uma influenciada, induzida, cabeça fraca. Sem opção por vocação, é só pobre que se mata. Destaca, sai fora, te fecha pra ideia furada. Melhor ficar no mar de paz, paz, vida, vida sossegada. Poder ficar sossegado. Tudo que eu quero estar. Tudo que eu quero estar. Tudo que eu quero estar. Poder ficar sossegado. Tudo que eu quero estar. Tudo que eu quero estar. Capuz, pouca luz, o mal seduz. Saraivada de tiro na cara, cromado reluz. Ninguém escapa, Jesus. Chacina no bote, não se vê, não se envolve. De tiro morreram 9 que sobreviveu. Mais tarde morreu de cirrose. Overdose de cachaça de tiro. Não tem rosto, nome, cor, idade. O inimigo, o primo, irmão, filho de alguém, morreu exterminado. Mais um talento no anonimato. Cadáver não identificado é saco. Caixão em vela preta, paletó de madeira. Busca necrotério, é mó canseira. A família chora a perda. Puta desgosto, só pipoco. Moleque novo, noticiário das ondas. Jornal do povo, iniciais e tarja no rosto. Qual a droga mais fodida e nociva da periferia? A pedra é cachaça, ganância, ignorância ou a farinha. Minha linha de raciocínio e meu domínio sobre o assunto está além da violência, tipo polícia, ladrão, vagabundo, presunto. Presumo que a nossa perseguição e ambição por dinheiro seja a principal causa mortes no gueto. Capitalismo violento, ricos fazem com que pobres se matem por dinheiro. Branco, preto, quer dinheiro, dinheiro, dinheiro, vai vendo. Por isso sigo a crevice da minha avó Berenice. Disse, mais vale morrer pobre com dignidade de velhice. Burrice, mano, é zoar quem está ao seu lado. Burrice, somos semelhantes, iguais, mesma correria. A melhor viver sossegado. Tudo que eu quero estar. Poder ficar sossegado. Tudo que eu quero estar. Tudo que eu quero estar. Tudo que eu quero estar. Poder ficar sossegado. Tudo que eu quero estar. Tudo que eu quero estar. E aí, firmeza. É tudo na santa paz de Deus. De Deus. Rezo, é sempre pelos meus e agradeço por me manter firme na responsa, com a mente boa, respeitando todo e qualquer tipo de pessoa. Eu sei, o som flutua, bate pesado, ecoa minha banca, zona norte, norte, norte, Camorra. Aproveitando a oportunidade, a rima, eu mando um alô e pá pra toda a comunidade. Minha é Vila Sabrina, JB, Serra Pelada, Parquia do Chaves. Gente humilde de verdade, gente de muita coragem, sem viagem. Realidade, pés no chão, assim é a vida, com respeito. O sujeito, a amizade se conquista. Não insista, mano, sem meter mala de bandido. Quem é bandido de fato não quer ser. Pergunto a você, e quantos malucos não se perderam na vida do crime? De todos eles, qual deles teve um final que não foi triste? Acredite, mano, o começo de tudo é meio complicado. Está no reflexo do cromado que atrai a molecada, tipo formiga no melado. E quando come, se lambuza, usa e abusa. Vira herói tipo Rambo ou polícia na rua. Sua sorte está lançada. Moleque novo sem bigode direito na cara. De cara com os baratos embaçado da vida. A mãe já gastou saliva, eu lhe cuto com a ferida. Mano, seja mais sensato, sossegado. Tudo que eu quero estar. Alô? E aí, Cap? Firmeza? E aí, Ney? Tô treinando aí. Pode crer, tô ouvindo. Muito louco esse som aí, mano. Então, fui lá na galeria lá, comprei um vinil que é sua cara. Escuta aí. Então aumenta aí que eu vou... Demorou. É, muito louco. Deixa comigo aí que você mais... Que tá embaçado, eu tomo um comprimido de quase efervescente. Eleva o espírito e a mente, sigo em frente. Firme, forte e persistente. Nada mais me surpreende assim tão facilmente. Não sei se você se liga e liga o que é essencial e fundamental pra sua vida. Cultura, educação, sossego, família, saúde, dinheiro, objetivos e novas perspectivas. Siga. A bolinha luminosa. Saia dessa entrada torta, esburacada e cabulosa. O futuro é o sol que brilha no céu. Meu destino, missão é estar com uma caneta e um pedaço de papel. Inventando, colecionando rimas. Quer trocar o proceder, trocar figurinhas? Chega mais, mas traga sua coleção. Hip hop vem somar, teremos um dia uma grande nação. Ikef, acho que agora eu tô esquecendo, velho. Vou voltar pra casa e continuar escrevendo, falou? Depois eu te ligo o som por inteiro. Cê tá ligado que é só correria, veneno e empenho, vai vendo, Ney. Camorra, biotipo, maloqueiro. Ser o melhor não é questão, nem ser o primeiro. A treta é ser pelo menos pro seu filho um bom exemplo. Tipo um bom reflexo, pá, esse papo de espelho. Esse é um pensamento meu pessoal e não vou te acelerar. Tanto ninguém aí, pá. Não posso te enganar e falar e fingir que tudo por aqui é um mar de rosas. Temando comédia, coisa que não presta até umas horas. Então quer, cê tá ligado no que eu falo, mano. Mais tarde te bato um fio, falou, um abraço.